Bravo, isque avistado, com os autorizados estão 0, vento na 50 graus, 089. Whisky Bravo Whisky, solo aos 25, libera direito, táxi via Alfa, Juliet, Pátio Uno e mamãe que chama na Quebec. Brasil, se autorizado cruzamento pista 17 até Aerostático, aqui na frequência livre. Antares 399, avante, cópia. Autorizado para Serra Brasil, Romeu, via 310 até Taubaté, nível de voo 340. Saída Sandro, 1. Transição Mótiva, primeira curva direita. Pista 10. Transponde 5165, controle Salvador, 120, 28. Correction, transporte 3399, escuta. Desfique o transponder para 5427. rodou é tchau, é três, papá, só. É o seu Papa Fox, só dois minutos, né, escutando? É o seu Papa Fox na ponte 5, solicito autorização para girar motor em marcha lenta para teste, informe que entra ele está ciente. Sim, estamos finalizando, é o seu Papa Fox. É o seu Papa Fox. 3399, portão 190 autorizado, chamo 10. Salvador, muito bom dia, o Chanel 075, informação Eco, autorização São Paulo. Chanel 075, autorizado 3, Serra Bravo, Serra Papá, via rota do plano de voo, nível de voo 360. Sai do Sanvo, 1, transição Motivan, primeira curva direita, pista na 0. Transponder 5425, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado São Paulo, nível 360, rota São Paulo, de voo primeiro, via Brasilu 10. Não voo no transição Monte, na curva direita da pista 10, 5425, transponder, 1208, controle, Oxanero 6075. Seja mais correto, chama transporte 3, Oxanero 6075. Chama. Solo Salvador, o Mike é o X-Ray Papa Fox, informa que já concluiu o teste. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, X-Ray Papa Fox. Via Bationa, Texas Índia, pronto de espera, chame pronto, que nem a 07. 99, decolada 0701, chama o controle sem nada 1, 90, decimal 8. Controle, valeu, bom dia, 0690. Bom dia. Controle, bom dia, 0690. Bom dia, 103399, contato radar, decolagem após 2006, se autorizar direto no meu, desço para o número 340. 2010, Leda, atenção 340, 0309. 1, transição do primeira curva direita, pista 1-0. Transponder 5426, controle falador, 120, decimal 8. Coloma 61, autorizado, Serra Bravo, com Golfo Lima. Apesar do 44, Serra Golfo com meu, 2 de novembro, 57, Moro Sul, nível 360. Será salvo 1, transição do óculos. Curva direita, decolado da 1-0, transponder 5426 e controle 120, decimal 8. Cotejamento correto, 1961, me chama o transporte 108. Temporada, Coluna 61, obrigado. Salvador, muito bom dia, Botané 6075, posição 03 para puxar de acionamento. Posição 3 autorizado, chama táxi, chama 0073. Autorizado, chama táxi. Turma até nível 320, eu posição ONG 9. 320, Guinave na proa, 7399. 3399, chame-se 3 Recife na frequência 128 decimal 35, externa 123 decimal 8. Recife 2835, confirma a secundária. 123 decimal 8. 328, bom dia. Salvador, muito bom dia, Chinaia 6075, estamos com 4 horas e 46 de autonomia, alteramos o Galeão, 1, 2, 3, passa agora. Principalmente para B? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ciente, Chinaia 6075, segue sua autorizada até o ponto de espera, direita via Índia, no ponto de espera chama pronto, QNH no 027. Agora pronto, no 07-6-07. Chinaia 6075, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento no 50 graus, 0099. Chinaia 6075, decolada 1-1, chama o controle Salvador 1, 208. 208, boa, bom dia. bom dia. Controle Salvador 6075 da Oxa, transfere, se possível, Leda da presente. 6075, contato com o radar na decolagem. Após 2.000 pés, autorizado direto com o Leda, assumo para nível 360. Após 2.000, Leda, subindo para o 360, Oxa 6075. Quando espera, chame pronto, quem ligar no 097. Sacra, que é o ponto 090, via Pátio e Pátio Índia, com ajuste no 097. Autorizado para ser a Bravo Golf Romeo, via Pesuna 0, total da Terra, nível de voo 360, saída Salvo 1, na transição Morte, na primeira curva direita, pista no 0. Transponder 5432, controle Salvador 120, versão 8. 360 para Guarulhos, Salvo 1, no Lena Máxima, fora da 10, na curva direita, total de voo 0, Taubaté, 5432, 1208. Treinamento correto, chame pronto, portão 02. Mono 961, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 150 graus, 07 horas. Livre a linha de decolar da Mono 0, por 961.